Olha aqui. Todos os corpos têm extensão? Ou existe algum corpo que não tem nenhum tamanho? Todos têm extensão. Certo? Então a gente já pode separar, sublinhar a nossa extensão como uma nota universal. É? Como característica universal, exatamente. O que mais? Veja bem. Quando nós vamos explicar para nós mesmos o que é uma coisa, nós geralmente nos perguntamos de que espécie ela é. Certo? Se você fica perguntando o que é um cachorro, você fala é um quadrúpede, é um animal, é um bichinho. Não é isso? Então, você explica o tipo de coisa ou o gênero. Está claro, hein? Você dá uma categoria mais ampla ou mais universal. Para que ele enquadre, para que ele possa enquadrar aquela experiência num conjunto de experiência maior ou mais amplo. Está claro, hein? Então vamos ver o seguinte, olha. Dos tipos de experiência, dos objetos de experiência, alguns objetos, como que estão em si mesmos, ou são em si mesmos, e outros objetos, outros tipos de objetos, só são ou só podem ser entendidos ou concebidos num outro objeto. Como, por exemplo, a cor. Você pode observar em algum lugar um verde? Não, você pode observar, por exemplo, um papel verde, um pano verde, uma folha verde, não é assim? Quer dizer, o verde, sempre, a experiência verde, só pode existir numa outra experiência que não é cor. Está claro, hein? Quer dizer, existe um sem número de experiências que só podem existir num outro tipo de experiência. Está claro, hein? Extensão não é desse tipo? Você vê uma extensão? Existe um metro em algum lugar? Não, você pode observar uma mesa com um metro, uma lousa com um metro, 2 metros, etc, etc. Não é isso? A extensão é uma característica, é um tipo de objeto que não pode existir em si mesmo. Não é assim? A cor é outra, por exemplo. Corpo é um tipo de objeto assim, como a cor ou como a extensão. Pelo contrário, é um objeto no qual você capta cor, extensão e outras coisas. Não é isso? Então nós temos que dar um nome a esta nota acerca dos corpos. Porque essa é uma nota sempre presente neles. Eles são algo, eles são um objeto no qual surgem determinadas características, no qual existem certas características. Está claro, hein? A esse tipo de objeto de experiência, se deu o nome logo no começo da filosofia de substância. Quer dizer, substância significa aquilo que está embaixo ou aquilo que subestá. Certo? Quer dizer, aquilo que subestá, que está embaixo da cor, da consistência, do tamanho que eu percebo nesse copo, é a substância copo. Está claro isso aí? Então, a cor, que é uma qualidade, a extensão, que é um tipo de quantidade, o número, tudo isso tem que existir, para que exista, tem que existir em alguma substância ou em algumas substâncias. Está claro, hein? Pois bem, dentre as categorias de objeto, Os corpos são substâncias ou não são substâncias? Os corpos são objetos que existem neles mesmos e recebem outros modos de existência, ou são simplesmente esses modos de existência que são recebidos em outros? Quer dizer, o corpo é do mesmo tipo que a cor e a extensão, ou ele é, pelo contrário, do tipo que recebe cor e extensão, que tem cor e extensão? Exatamente. Então, um corpo é uma substância. Está claro, hein? Não estaria mais ou menos. Veja bem, massa é problemática porque massa se tornou um termo técnico em física. Não é isso? Não, substância literalmente significa aquilo que está embaixo. Aquilo que está subjacente, por exemplo, o que está subjacente, quando eu falei para vocês, olha, vocês podem ver um verde aí? Não, vocês logo imaginaram, olha, por trás da experiência verde, tem a experiência pano verde, tem a experiência piso verde, tem a experiência folha verde, tem um outro conceito que está subjacente ao conceito verde, para que ele exista realmente. Quando alguém fala vi um verde, você sabe imediatamente que ela está subentendendo ter visto alguma coisa verde, ter visto algo verde. Não é isso? Esse algo que está por detrás ou por debaixo do verde, certo? É o que se chama substância. Substância é simplesmente, veja bem, com substância você não está explicando a natureza da coisa, você está explicando que ela está por trás de qualquer outra percepção. Que ela está subentendida. Exatamente, é. Exatamente. Se não tivesse substância, não teria nenhuma forma, nenhum odor, nenhuma cor, nada, nada, nada. Nenhuma dessas características. Veja bem, quando você pensa corpo, você pensa extensão, mas você também pensa, é algo que tem extensão. Não é isso? Quando você pensa corpo, você pensa forma, mas você pensa, é algo que tem forma. Quando você pensa corpo, você pode pensar cor, mas é algo que tem cor. O corpo não é a cor, não é a extensão, não é a forma, ele é algo que tem extensão, forma, não é isso? Como é o nome desse algo, o nome próprio para esse algo? A gente tem que dar um nome. Você está captando uma nota do objeto, não está? Que ele é um algo que tem uma série de qualidades, ou características, ou propriedades. Não, pois é, tudo que é, não só o corpo, não o corpo também. Se ele é, ele é. Ele é exatamente, quer dizer, tem um sujeito aí, não é isso? Tem um suposto, tem algo que está posto embaixo da ideia de verde, da ideia de grande, da ideia de pesado, e etc, etc, etc. Não tem isso aí? Você nunca fala é grande. Sempre que você fala é grande, você está se referindo a algo que é grande. Não é isso? Ou você também nunca fala é azul. Quando você fala é azul, você está subentendendo, está se referindo a algo que é azul. Este algo, que é o sujeito dessas formas de ser, que não existem por si mesmas, chama-se substância. Quer dizer, aquilo que está embaixo das formas, outras formas de ser. Veja bem, é que hoje, certo? Como a palavra substância já existe, certo? Há mais ou menos uns 2000 anos, o que aconteceu? Ela adquiriu outros valores semânticos, ela adquiriu um núcleo de significados, um conjunto de significados. Então, por exemplo, hoje nós usamos a palavra substância em química. Essa é uma substância química distinta daquela outra. Substância adquire um sentido, uma série de sentidos. Inclusive, quando a gente fala, ah, tem substância, a gente está querendo dizer que é profundo, que tem conteúdo, que tem sentido, não é isso? Todos esses significados foram agregados à palavra. A palavra foi cunhada, certo? Para designar essa captação. A palavra substantivo foi cunhada para significar o quê? Substantivo é a categoria de palavra que significa as substâncias. Está claro isso aí? Mas veja bem, essa palavra, veja bem, na verdade essa palavra é a tradução do grego hipokeimenon, que significa exatamente a mesma coisa, o que está embaixo. Essa palavra, hipokeimenon, não era uma palavra natural, era uma palavra que foi cunhada pelos filósofos quando eles começaram a se perguntar o que é um corpo. Aí eles começaram a listar, tem extensão, tem cor, tem figura, tem isso, tem peso, tal, tal, tal. O que tem isso? Algo tem isso. Algo está subentendido em tudo, em todas as características que eu noto em corpo. Esse algo não tem um nome. Então vamos chamá-lo de substância, quer dizer, o que está subjacente às outras categorias de experiência. Está claro isso aí? Hoje em dia, pode soar estranho a gente usar a palavra assim, porque a palavra adquiriu uma série de significados análogos. Assim é a história das línguas. Entendeu? É que nem veja bem, por exemplo, a palavra átomo. A palavra átomo foi cunhada para significar um negócio que hoje em dia todos os físicos sabem que não existe. No entanto, ela passou, num determinado momento, a significar uma outra coisa completamente diferente. Não é isso? Quer dizer, átomo não significa literalmente indivisível? Pois não, literalmente. A palavra literalmente significa o que não é divisível, o que não tem parte. Mas hoje em dia ela se refere a alguma coisa, tá, que nós sabemos que é divisível, tem parte e é divisível. Está claro, hein? Então hoje em dia a gente usa substância para muitas coisas. Mas originariamente ela significava isso. O importante aqui, veja bem, não é a palavra. A gente pode até agora cunhar uma outra palavra e inventar outro nome para isso. Tá? O importante é vocês notarem que ao procurar no núcleo de experiência, certo? Que trazem significado, que dão significado à palavra corpo, vocês perceberam dois tipos de experiência, dois aspectos nessa experiência. A experiência de atributos que só existem num outro objeto e a experiência de um objeto que é o sujeito dos atributos. Está claro isso aí? Dá para perceber isso aí? Quando vocês captam isso, vocês captam que existem, opa, existem dois tipos de notas, né, no objeto corpo. Notas que dependem de estar num sujeito e notas que são o sujeito. Eu percebo que o corpo é um sujeito que tem um sujeito no sentido de uma regra que recebe outras características que só podem existir num sujeito e não fora do sujeito, não por si mesmas. Quer dizer, no corpo existe algo que existe em si mesmo e algo que só existe nele, em outro. Porque verde não é corpo. Eu não posso pesar um verde, pegar um verde e jogar um verde na sua cabeça. Mas eu posso pegar um corpo e jogar na sua cabeça. Está claro isso aí? No entanto, verde só existe em algum corpo. Está claro esses dois aspectos? Sim ou não? O silêncio não é resposta. Quem cala não consente. Corpo seria então igual à substância, né? Sim. Substância é igual a corpo. Ah, calma, vamos, já vamos chegar lá. Já vamos chegar lá. Substância não é sinônimo de corpo, porque se eu simplesmente falar, ah, o corpo é uma substância, isso não explicou, lembra que ele falou, não, o objeto é chegar a uma expressão, a um conjunto de notas, que explica de modo total e completo o objeto que eu capto como corpo. Se eu simplesmente falar substância, eu não expliquei tudo. Não é isso? Sabe, uma sinfonia de Mozart também é uma substância nesse sentido. Mas ela não é um corpo. É uma estrutura lógica. Não é isso? Mas a sinfonia de Mozart não tem certos atributos que só existem naquela sinfonia? Atributos dos quais ela é sujeito? Dos quais ela é a substância? Mas ela não é um corpo, não é? Quer dizer, veja bem, esta primeira investigação filosófica já deu para vocês um instrumento de investigação da realidade, do qual a maior parte das pessoas não está consciente. Tá, a primeira, existem dois modos de ser. Um modo de ser que é em si mesmo e um modo de ser que é neste modo de ser. Outros modos de ser que só podem ser neste primeiro modo de ser. A esse primeiro modo de ser nós chamamos de substância. Algumas coisas que eu capto, algumas realidades que eu capto, algumas das minhas experiências, são experiências de uma substância. Outras são o quê? Experiências de atributos da substância. Não é isso? Então, por exemplo, você vê, extensão ou tamanho, ou magnitude, é um atributo da substância que eu chamo corpo. Todas as substâncias, corpo, possuem alguma extensão. Está claro, vem? Mas, por exemplo, a substância que eu chamo sinfonia de Mozart não tem nenhuma extensão. Ela não tem um tamanho. Tem? Dá para medir? Não, a substância, a sinfonia 40, a sinfonia Júpiter tem 2,5 metros de largura, 1 metro de altura. Hã? Não tem. Está claro aí? Então, num certo sentido, essa é a primeira nota que os filósofos captaram sobre o ser. Num certo sentido, o ser se divide em substância e atributos. Estes são, evidentemente, dois modos de ser. Está com a gente aí? Então vamos lá. Então nós reparamos que, para explicar o que é um corpo, eu preciso pelo menos de duas notas até agora. Porque a nota extensão explica alguma coisa mais sobre o corpo do que só a nota substância. Não é isso? Se eu falar substância dotada de extensão ou substância extensa, já ficou mais perto daquilo que eu capto, da experiência que eu chamo corpo. Não ficou? Está claro isso aí? Se eu falar substância extensa e verde, ficou mais perto? Não, ficou mais perto de alguns corpos, mas mais longe de outros. Porque nem todos os corpos são verdes. Eu já falei, Exatamente. Por alguns atributos universais, exatamente. Certo. Exatamente. Então. Que mais? Substância extensa, substância dotada de extensão é suficiente? Quando a gente fala ocupa lugar no espaço, a gente está falando, fazendo um circunlóquio abstrato, e quer dizer o seguinte, é uma substância com extensão. Espacialidade, exatamente, espaço é simplesmente você imagina a extensão se ampliando indefinidamente, não é isso? Tem, imagina uma extensão indefinida e você chama isso, isso é espaço. Mas veja bem, essa extensão indefinida, que nós chamamos de espaço, você não captou na experiência. É uma abstração. Não é um objeto de experiência. Veja bem, o tamanho dos corpos, isso é outra coisa que vocês vão ter que aprender em filosofia. O tamanho dos corpos é uma captação. É um objeto de experiência. Espaço é uma abstração. Se os corpos têm tamanho, eu sei. Se espaço existe, eu não sei. Ainda não. Está claro isso aí? Quer dizer, alguém aqui está em condições de provar que existe uma extensão que é indefinida em todas as direções? Alguém aqui pode me provar isso aí? Ninguém. Porque aquilo que você não experimenta, você tem que demonstrar. Não é assim? Quer dizer, eu não preciso demonstrar a existência dos corpos, porque todos vocês já experimentam. Mas algum de vocês experimenta diretamente uma extensão indefinida em todas as direções? Sim ou não, gente? Algum de vocês já experimentou isso? Porque se eu conhecer alguém aqui que já experimentou isso, eu tenho que cumprimentá-lo e me perguntar para ele como é. Entendi a benção, exatamente. Então, nisto mesmo, veja bem, na inexperiência total que nós temos do conceito de um objeto, que chama espaço, nós percebemos uma outra nota sobre os corpos. Que os corpos possuem extensão limitada. Ou vocês já viram algum corpo ilimitado? Ora, um corpo ilimitado estaria ocupando o lugar que você mesmo está ocupando agora. Não é assim? Se existisse uma substância de extensão ilimitada, seria possível que existissem outras substâncias de extensão limitada? Onde ficariam as substâncias de extensão limitada se existisse uma ilimitada? Está claro, hein? Então, os corpos possuem uma extensão limitada. E, de fato, isso corresponde à nossa experiência. O limite da extensão é uma nota dos corpos também. Bom, limitado já é um conceito de extensão, que tu experimenta. Não é objeto da experiência. É uma mera abstração. Pois é, para a gente saber se existe ou não existe, a gente vai ter que fazer, certo? A gente vai ter que fazer esse processo cuidadosamente com cada uma dessas notas. Dizer, ah não, peraí, qual é a raiz de experiência que me dá a noção de ilimitado? Mas isso é mais fazendo. Primeiro vamos tentar, veja bem, olha só. Olha o trabalho que está dando para chegar a uma expressão breve, uma expressão sucinta, que explique o que é corpo, o que, é uma coisa que cada um de nós experimenta o tempo todo. Agora não, vamos fazer definição de ilimitado, vamos entender ilimitado, não. Muito menos de extensão ilimitada. Vamos tentar entender o que é corpo. Vamos tentar retraçar este objeto à experiência. E aí chegar a uma expressão que expresse de modo completo esta experiência, que é a experiência de corpo. Mas vocês perceberam a volta que a gente tem que fazer? Primeiro tem que perceber, olha, tem uma série de atributos. Tá, mas esses atributos estão em algo. Aí nós tivemos que cunhar um nome para esse algo. Tá, então essa é outra nota que vocês podem marcar aí na especulação filosófica. É muito frequente que na especulação filosófica, a linguagem da filosofia é uma linguagem complicada, simplesmente porque muitas vezes no decorrer de uma especulação filosófica você se depara com aspectos da realidade que ainda não tem nome, porque não foram discernidos por pensadores anteriores. E aí você tem que ficar cunhando nomes. Está claro aí? Substância foi um desses nomes, um dos primeiros na história da filosofia, aliás. Eu acho que é para todo mundo parar e tomar um café para acordar e ver se a gente consegue chegar a uma definição de corpo. Não, todo mundo aqui vai passar para a experiência onírica. Ah, não, vamos definir sonho.